3. Gol no 331. Gol no 331 para Congonhas. Mantenha, me escute a guarda-copa, por gentileza. No 331, protocópia? Protocópia. Está autorizado para Congonhas, 360, nível, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta, pedulo no meio, prossegue conforme a rota. Aciona 5507 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Congonhas, 360, decola da pista 10, saída da El, Leda, pós-bridge. Upper Zulu 16, transponder 5507, controle 119.8, gol no 331. No 331, cotejamento correto, chama pro push no 10. Chamará. Torre Gol no 331, no Gordão. Gol no 331, pronto, push. Gol no 331, portão 10 para pushback acionamento. Autorizado, chama táxi. No 331. Autorizado, chamar a táxi. Gol no Oi, Salvador, gol no 331, tá pronto para o táxi, tá com 99 a bordo, 4 horas 37 de autonomia, alternando Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, no 331, altímetro agora 1012. Juliette Alfa chamará no ponto de espera, 1012. Salvador, é o voo 476. 476 para Recife 390, prepara para o Caracaju e aguarda a cópia. Aguardando cópia, o voo 476, paciente. Rigono 331 no ponto de espera da 110 pronto. Rigono 331 na linha da cola pista 10, o vento é de 1110 graus com 11 nós. A linha de cola 10331. Gol no 476. Adianto o gol no 476. Autorizado Recife 390, decola da 10, saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Intercepta por isco 58 até o destino. Aciona 5522 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. O voo 176 aprovado. Recife, nível de voo 390, decolando a 10 com a subida Puca, transição da Caju, curva esquerda. A aerovia abre o uísque 58, 5522 ao transponder e controle 198. É o gol 1476. Atendimento correto, chama para o push. Chama para o push, atendimento, gol 1476.